Ah, não vou falar palavrão. Ah, vai descartar, mano. E aí, irmão, qual que é a fita? Vacilão, se eu encontrar alguns adjetivos na sua bolsa. E aí, qual que é as ideias? Vai, mano, conta logo. Tipo isso. Adjetivos fofinhos de um policial militar. Calma aí, senhor. Calma aí, eu sou trabalhador, senhor. Calma aí, senhor. Calma aí, ô. Calma aí, senhor. Trabalhador, caralho, você é ladrão, safado. Perdeu o playboy. Entra na viatura, vai. Perdeu o playboy.